Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Querido ouvinte, está no ar mais um Arquibancada MAC, seu programa diário sobre os esportes. Hoje é quarta-feira, 11 de maio, e aqui quem fala é André Ribeira, serei seu apresentador do dia. Vale lembrar que esse programa tem o apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, vamos começar com os destaques. À minha direita tem Luiz Otávio. Qual é o seu destaque? Boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. E meu destaque vai para o duelo entre São Paulo e Atlético pela Libertadores com o Morumbi lotado. Exatamente, hoje tem um jogão entre os únicos dois brasileiros que restaram na Libertadores. Boa noite, Betão, qual que é o seu destaque? Boa noite, ouvinte, boa noite, bancada. Meu destaque vai para a chegada do zagueiro colombiano Mina para o Palmeiras, que já assinou o contrato e já até participou ali da peleja de hoje do Palmeiras. É, o colombiano de 21 anos que vai dar muito o que falar nesse ano. E à minha frente tem ele, Marcos Veloso. Fala lá, Marcola. Boa noite, André. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro Elias, que pode se juntar a Renato Augusto Jadson na China e seja mais um a deixar o Corinthians esse ano. Muito bem. Vamos aproveitar, então, e começar com o São Paulo e falar da Libertadores. Toca o hino aí, Flavião. Muito bem, o São Paulo joga hoje contra o Atlético Mineiro no Morumbi às 21 horas e 45 minutos. Fala um pouquinho sobre o jogo aí, Luiz Otávio. Olha, vai ser um jogo muito difícil. Pro confronto, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o franco favorito, mas também tem um fator Morumbi, né? Que tem ajudado bastante ao São Paulo. O São Paulo se transforma no Morumbi em Libertadores, geralmente. E veio jogo duro e meu palpite 2-1 São Paulo. Ô louco, já mandou um palpite, já emendou, já chegou chegando. Mas Betão, você acha que a forma como o São Paulo tá jogando depois que conseguiu se classificar para as oitavas de final da Libertadores, o jogo contra o Toluca, pode refletir um pouco nesse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro? Eu acho que pode sim, né? Porque o São Paulo mostrou muita força dentro do Morumbi. A gente até tava encheu o saco dos nossos colegas de bancada, que o Toluca tava com alguns desfalques, mas a questão é que o São Paulo se impôs desde o primeiro minuto e massacrou o Toluca. Mas é como a preocupação do São Paulo, além de não tomar gol hoje, que seria algo essencial para buscar a classificação ou no Mineirão ou no Independência na próxima semana. É no Independência. Independência. Além de não tomar gol, é mudar a postura fora de casa. Eu acho que hoje o São Paulo tem totais condições de fazer resultado, 2-0, 1-0, ou até se for empatar, um empate de 0-0, que levaria, tipo, tecnicamente uma vantagem, porque teria o gol fora. Só que é aquela coisa, o São Paulo no Morumbi é um, fora do Morumbi preocupa, porque tomou 3-1 do Toluca. Tanto é que fora de casa ainda o São Paulo não venceu na temporada. Então, eu acho que hoje o São Paulo tem um certo favoritismo, como o Zé Otávio falou, do fator Morumbi. Só que eu acho que a torcida de São Paulo também tem que se preocupar com o jogo da volta, mesmo ainda nem tendo acontecido o primeiro jogo. Até porque o São Paulo vai ter, muito provavelmente, vão ter dois desfalques, né? O Michel Bastos... Michel Bastos ainda é dúvida, mas ainda provavelmente não vai jogar, o Wesley no lugar dele. E o Centurion, né, que foi expulso no último jogo. E o Mena, que tá praticamente vetado. E no meio também tem a questão do João Schmidt tá machucado, o Carlinhos também tá fora. Então vamos organizar, vou passar aqui a escalação do São Paulo antes de passar a bola pro Marcola. Vai no gol o Denis, na direita vai o Bruno, o Maicon e o Rodrigo Caio serão os zagueiros e o Matheus Reis, o garoto, vai jogar na esquerda. A volância vai com o Hudson, que será inclusive o capitão do dia de hoje. com o Thiago Mendes, que ainda é contestado pela torcida, mas tá aí. O Ganso vai concentrar ali a armação, o Kelvin vai jogar na direita, o Wesley na esquerda, e na frente tem o Calleri. Marco, eu queria perguntar pra você, Calleri ou Prato? Eu acho que o Prato tá mais adaptado ao Brasil, um pouquinho mais, e eu acho ele mais jogador, um jogador mais completo que o Calleri. Eu acho que o Calleri tem uma qualidade de finalização indiscutível, pode até ser melhor nesse quesito do que o Prato, só que no conjunto da obra eu acho que o Prato é mais jogador que o Calleri. E eu queria deixar uma questão aqui para todos nós. Se o São Paulo passar, vocês acham que tem a possibilidade dele ser um forte candidato ao título? Eu acho que o Balsa já deu sinais em outros trabalhos anteriores, no São Lourenço inclusive, de que ele sabe jogar mata-mata. Ele, contra o Toluca, ele acabou com o jogo em casa, ele vai ter que fazer isso provavelmente hoje, mas ele já deu sinais de que é um técnico copeiro, ele sabe o que ele tem que fazer para classificar o time, e mesmo tendo ido não muito bem na fase de grupos, ele foi com o São Lourenço, foi a mesma coisa. O São Lourenço passou raspando, foi o pior classificado da primeira fase, e foi campeão. Ele já mostrou que ele sabe jogar Libertadores, e o São Paulo, com a força da torcida, que agora está comparecendo, se torna um forte candidato, ainda mais se eliminar o Atlético. Concordo com o que o Marcos disse. Se o São Paulo avançar às semifinais da competição, tem muitas chances de vencer. Como ele próprio disse, a experiência do Balsa e também a experiência do São Paulo nesse tipo de competição, que sempre chega como um dos favoritos. E, na minha opinião, mesmo com Rosário Central e Boca Juniors tendo o melhor elenco, o melhor time. Campanha. Uma melhor campanha, o melhor elenco que o time paulista, na minha opinião, o São Paulo chega entre os favoritos, sim. Antes de passar a falar com o Betão, você percebeu aqui que nessas quartas de final os dois técnicos são estrangeiros, né? Isso você acha que tem alguma influência por saber falar a língua da Libertadores? Eu acho que não só a língua, né, da Libertadores, mas como o Luiz e o Marcolo falaram, o Balsa tem uma experiência de Libertadores. Além disso, eu acho que ele meio que reergueu o São Lourenço nesse tempo, porque o São Lourenço não vinha bem. O Balsa chegou e começou, foi bem no argentino, chegou na Libertadores, passou raspando, mas foi criando aquela liga. Né, liga. Entrosamento. Entrosamento. Então, e acabou. E acabou, tipo, conseguindo conquistar o título, né, da Libertadores. E o Aguirre fez milagre com aquele Peñarol que jogou contra o Santos em 2011. Eu digo mais, até com o Internacional, o time não era tão forte e conseguiu, sim, chegar na semifinal, e por muito pouco não chegou na final, porque o Tigres conseguiu jogar muito bem no segundo jogo. Mas aquele, eu acho que o maior prova de que o Aguirre é um excelente técnico é o que ele fez com o Peñarol em 2011, porque aquele time do Peñarol tinha Martinucci como destaque. Então a gente já sabe que era aquela coisa, né? Martinucci. Então eu acho que são dois técnicos totalmente capacitados e estão aí por merecimento e também por ter um ótimo time, ambas as equipes. Principalmente o Balsa, né? Porque o Balsa fez um milagre no São Paulo, que nem o torcedor de São Paulo achou que ia chegar tão forte na fase das oitavas, ou até chegar na fase de oitavas de final. E só para salientar aqui que os times brasileiros têm sido uma pedra no sapato do São Paulo, né, nesses últimos anos. Acho que de 2006 para cá foram 6 eliminações para times brasileiros. Foi o Inter na final. Em 2006. Atlético Paranaense, ele foi campeão, mas Paranaense. Foi Inter duas vezes, né? Em 2010. Cruzeiro duas vezes também. Atlético Mineiro e o Corinthians ano passado, que também eliminou na fase de grupos. O Corinthians foi na fase de grupos, mas teve o Grêmio e o Fluminense ainda. Nossa, então o São Paulo é freguês aí na Libertadores dos brasileiros. Então tchau, São Paulo. Não precisa nem jogar hoje. Nossa. Por que você quer que o São Paulo perca hoje? Não, eu tô falando que pelo retrospecto eu não precisa nem entrar em campo. Não, que isso? Que isso? O jogo é jogado. Mas o... Mas eu acho que o São Paulo, fazendo brincadeiras à parte, é aquela coisa, quando joga com brasileiro, ele sente que é uma Copa do Brasil, né? Então, né, vai. Nossa. Que acontece. É, senti outra provocação. Não, mas é verdade. De, tem sido, tipo assim, com o time brasileiro, e eu acho que é até ruim pro São Paulo, porque o São Paulo sempre teve um peso de camisa na Libertadores, e Fluminense, Cruzeiro, a gente sabe que tem bem menos peso que o São Paulo numa Libertadores, então é bem complicada essa situação. O Atlético também cresceu. Sim. Agora, mas não é um time que tem uma tradição tão grande na Libertadores. Então o São Paulo vai ter que lutar contra esse retrospecto para passar de fase. Bom, você quer falar alguma coisa, Marcos? Eu quero falar que o Robinho tem... geralmente dá sorte contra o São Paulo só. É. O Marcola tá agressivo, tá? Tá... Não, tá nervoso. Não, sim, é verdade. Quando ele jogava pelo Santos, e enfrentava o São Paulo, geralmente não dava, tinha trabalho da defesa são paulina. Bom, falamos do São Paulo. Bastante. Mas vamos dar os palpites, né? Ah, o Luiz já deu o dele, né? Foi 2-0, não é isso? 2-1. 2-1 é perigoso, hein? Gols de quem? Ih. Ganso, Caleri para o São Paulo e eu acho que o Robinho vai diminuir ali pro Galo. Muito bem, eu acho que vai ser 2-1 também, mas eu acho que vai ser o Prato e um gol do Maicon e um do Kelvin. Calvin. Kelvin, Betão. Eu acho que vai ser 2-0 São Paulo e gols do Caleri e Ganso. Cola. 3-1 com dois de Robinho, um de Prato. É, ousado esse palpite. 3-1 pro Galo. Sim. O Marquinhos depois toma tapa na cabeça, não sabe por quê, né? Muito bem, vamos mudar de assunto. Conversamos disso amanhã. Vamos falar agora do Corinthians. Toca o hino aí, Flavião. Bom, o Corinthians, que não está jogando aí faz uma semaninha, tá só de folga igual o Palmeiras, que falaremos logo mais. Então ele está se movimentando fora dos gramados. O nosso querido Marcos quer falar um pouquinho sobre as movimentações fora de campo do Corinthians. O Mano Menezes não desistiu de tirar peças do Corinthians, que é o Elias. Quase uma vingança, que é, né? Talvez é o remanescente daqueles grandes, daquele grande meio campo do ano passado. Só sobrou ele, né? O Ralf, Malcom. Ralf, Malcom, Renato Augusto e Jadson já foram embora, Wagner Love também, mas... E o Mano Menezes quer tirar. O Elias disse que... ficaria até o meio do ano pela Libertadores mesmo e caso... Já que a Libertadores caso vencesse antes, né? A Libertadores, ficaria até o final para o Mundial, mas não foi o que aconteceu. Então ele deve mesmo sair. O Corinthians agora contratou o Bruno Paulo e o Camacho para o resto da temporada. Além dele, o Romero tem proposta da Rússia. Ele já Rubim havia Kazan. Já havia recusado essa proposta uma vez ou duas, se não me engano. Só que... agora com a Libertadores, tem que ver se ele vai querer continuar no Corinthians. Ele é um jogador que já mostrou que tinha muita vontade de fazer sucesso no Corinthians. Ele recusou diversas propostas para continuar no Corinthians, para tentar fazer uma história. A torcida gosta dele, só que ele nunca teve chances de ter uma sequência titular. É isso que eu ia falar. A torcida gosta muito dele, inclusive nos jogos quando tá apertado. Pede a entrada dele no jogo. O Tite não tem escolhido deixar ele do lado de fora, né? Colocar o Giovanni Augusto ali, ou deixar até o André ali na frente, que eu acho ainda um erro. Não a contratação dele, porque ele fez uma boa temporada no Sport no passado, mas pelo que ele tá rendendo. Então é mais a vontade do empresário dele, já que ele tá sendo reserva, de querer vender o jogador para algum outro clube. Então... vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos, né, Betão? Essa coisa do empresário é até um ponto importante a ser citado na situação do Romero, porque ele é o ponto que estão fazendo. A gente quer sair por causa disso. Que o Romero fez 13 gols? 13 gols na temporada? Ele teve um bom início, né? Bom início no Paulista, fez artilheiro do Corinthians. É o artilheiro do Corinthians. Com vários gols. Com vários gols, só que a outra metade fala que ele é reserva por ter feito em jogos de pouca importância os gols. Então tá essa meio que vai, não vai ali no meio... tá meio rachado pra saber se normalmente vai vender ou não. Vai em jogos de menos importância porque ele é reserva, né? Então vai jogar nos jogos menos importantes. E se ele não tem a possibilidade de jogar num jogo grande, ele não tem, como mostrar o futebol então, dele. Tá, essa é a discussão dentro do Corinthians na questão da negociação do Romero. E o do Elias, o Mano, eu acho que ele ainda não... acho que é vingança de terem... classifiquei pra Libertadores e vocês mandaram embora. É recalque ainda. E tem o valor do Elias? Tem, mais ou menos. Deve pagar a multa, são né? Acho que são 6 milhões de euros. É baixo, né? Pra um jogador tão importante. Corinthians não sabe fazer negociação. Tá. Conta nos dedos as boas negociações. O Corinthians tem agora a possibilidade de vender o Felipe por 13 milhões de euros. Pra o Udinese? Pra um zagueiro é. Pra um zagueiro bom valor. É muito grande. Mas é o Udinese, né? Que é ele? Pode ser o Udinese. Eu lembro que tinha... É do futebol italiano, né? Eu lembro que... O futebol italiano gosta de lançar, né? É do futebol italiano, mas nunca falam a equipe, né? Eles lançam o Udinese porque o Udinese sempre contrata os jogadores assim. Tem o Edenilson, foi o zagueiro... O Danilo. Ex-Palmeiras, o Gabriel Silva, se não me engano, aquele André Dias, do São Paulo, acho que foi pra lá. Não, o André Dias tá na Lazio. Foi na Lazio. O Guilherme do Corinthians também foi pra lá. Então, o futebol italiano é sempre esse. E o Tite falou que precisa de mais dois reforços pro Brasileirão. Ele quer um centroavante e mais um primeiro volante. O que você acha? Você acha que esse pedido do Tite é necessário pro Corinthians, Luiz? Faz total sentido, principalmente ali na referência do ataque, né? Porque só o André, a gente já viu que não tá dando conta, bastante inconstante. E eu acho que o Bruno Henrique também, acho que falta ali presença, muitas vezes. E... O Bruno Henrique é um jogador que é nulo em campo. Você colocar um cone ali, vai atrapalhar mais o adversário do que ele. Porque ele não marca, ele não toca, ele não chuta, ele não faz nada, ele só faz número. Ele tenta chutar, só que ele erra tudo só que ele chuta. Só faz número. Mas e quem você colocaria no lugar dele? O Williams. O Williams. Meu Deus. Maicon? Qualquer pessoa, porque pra fazer número ali em campo, você coloca qualquer pessoa pra jogar no lugar dele. O Camacho. Eu acho que ele podia me colocar, tô precisando falar. Camacho, ok. Mas o Williams não dá, não. O Williams não dá? Você acha que ele consegue ser pior que o Bruno Henrique? Nossa, ele consegue ser pior até que o Ele o consegue Christian. Ser pior que o Bruno Henrique? Gente, o Christian tá lá ainda? Não, o Christian tá sendo colocado como titular no jogo de domingo. Ele treinou como titular. Ele tá treinando como titular. Então, resolvido, Christian. Mas o Williams não consegue ser pior que o Bruno Henrique. E pior que o Bruno Henrique, nas partidas que ele entrou, põe ano passado... Põe o Perdigão. Pode pôr. Nenhum desses consegue ser pior que o Bruno Henrique. Eu já falei isso e eu vou repetir. E o pior que o Bruno Henrique fez uma boa temporada, né? Quando entrou, eu acho que ele correspondeu sim ano passado. Ele era reserva, óbvio, mas nas partidas que ele entrava, ele ia correspondia. Ele substituiu bem o Ralf quando precisou. Que eu acho que naquele ano também o time do Corinthians estava numa... Magia, uma né? magia, num momento tão bom que acho que qualquer um que estava entrando, estava entrando... Eu lembro que contra o São Paulo ele fez uma bela partida. No 6-1. Ali, quem não fez, né? Não, mas eu acho que, voltando ao assunto da zaga do Corinthians, que o Tite pediu um reforço, porque o Iago vai ficar suspenso 30 dias, preventivamente, e ainda tem o julgamento. O Balbuena vai ficar na Copa América inventada do Centenário, que, né, pelo amor de Deus. E o... aí fica o Felipe. E o Wilson. Wilson. Tá saindo do Palmeiras sem até arrepio. Mas eu acho o Wilson... Não é só do Palmeiras. Eu acho o Wilson melhor que o Iago. Eu não sei o quê? O Wilson melhor que o Iago? Treta! Nossa. Tá. Olha o pessoal. Tá não, é que o Iago não é um ruim zagueiro. E o Wilson... É um mau zagueiro. É um ruim zagueiro. Não é um zagueiro ruim. O Iago não é um zagueiro ruim. Só pra... Mas o Wilson... Tem minhas dúvidas. É que o Wilson, acho que assim. Quando ele fez gol no Corinthians, quando e ele tudo, saiu. Quando ele... Contra o Corinthians. Contra também. O primeiro jogo dele nessa temporada ele fez um gol contra. Começou bem. Não, eu acho que assim. Mas o Felipe começou assim. Ele deve ter feito uns 3, 4 gols contra o Felipe. Mas a idade pesa também. Eu acho que do Wilson, se for falar. Quando ele saiu do Grêmio e foi pro Palmeiras, ele fez uma boa temporada. Aí teve todo aquele negócio do contrato. Aí virou meio que aquela. Agora até esqueci. Praga de palmeirense. Praga. Aí ele foi pra Chapecoense, foi, voltou, ficou sem time. Aí chegou no Corinthians agora meio que, né? Cheguei aqui, vou ser o quarto reserva. Servi pra de vez em nunca. Aí joga a bomba dele ser titular. E ele não vem fisicamente bem desde que saiu do Palmeiras, há uns 3 anos. Então já é complicado ainda mais entrar nessa fogueira. Mas eu acho que o Tite vai dar um jeito. Sim, o Tite sempre tem uma carta na manga. O Tite consegue sempre tirar não. leite de pedra, né? Até do... Menos do Bruno Henrique. Até... Ai, caramba. Eita. Meu Deus. Mas só uma última informação aqui. O Cássio renovou o contrato com o Corinthians até 2019 para alegrias de uns... Tristeza de Esse outros. É outro que já passou do tempo, já. Nossa, não, tá corneta. Cadê? A gente devia ter baixado a vinheta da corneta, né? Da corneta, é verdade. Não, hoje a corneta tá impossível, hein? Hoje a corneta tá impossível. Nossa senhora. Então, é isso. A verdade seja dita, né? O Cassião tá... Walter, atrás o Cássio. Do Walter. É isso que eu vou falar agora, exatamente. Você leu minha mente, cara. Prazo ou Cássio? O Cássio tá muito atrás do Walter. O Walter, os jogos que entrou, ele mostrou ser um goleiro muito mais seguro que o Cássio já faz tempo. O Cássio não tem saído do gol o bem Walter ultimamente. É o Cássio sem cabelo, né? E o Cássio rebate muito pro meio da área, assim. Ah, imagina. Não consegue nem segurar a bola. Quando ele acerta a bola, né? É. Quando rebate. Chega de corneta. Chega de Corinthians também. É já só deu pra falar de Cássio e Bruno Henrique, que não tem corneta. Já deu de falar de Corinthians hoje? Vamos mudar de assunto então. Vamos falar do Palmeiras. Toca o hino aí, Flavião. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. E o Palmeiras, que também não jogou nessa faz semana. Um faz uns 20 dias aí que não joga, tá só, tá treinando. Tá treinando lá. Fiz até churrasco. Em Atibaia, lá junto com o Luxemburgo, né? Que gosta daquele lugar, né? Luxemburgo levou até a equipe dele, da China, ele levou pra treinar em Atibaia na temporada. Projeto dele. Do Pofechou. E aí, Betão, o que você tem pra contar aí do Palmeiras? Ah, o Palmeiras ele acertou com o zagueiro que é. Revelação, né? Mais uma revelação daqui. O Yermina, né? Yermina. De 21 anos, que veio do Independente Santa Fé, que tem sido um time forte na... Mesmo não passando na primeira fase. Mas é um time que ganha a Sul-Americana, sempre tem disputado, chegou 2 anos seguidos às quartas da Libertadores. E era peça-chave na defesa do Independente. Hoje o Palmeiras também fez um jogo treino com o Guarani, para o Cuca testar a formação e tal. E já usou o Tietê. É melhor nome, né? Tietê. Usou o Tietê na lateral direita, o Jean no meio. E os dois trocavam de posição conforme a necessidade ou o momento da partida. E foi 6-2 pro Palmeiras. Nossa, hein? Empolgou, hein? Empolgou, agora vai. Contra quem jogou? Guarani. Muito bom, hein? Que tá disputando a terceira divisão da Série do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que, teoricamente, o Palmeiras tem um time mais completo dos paulistas. Na teoria. Na teoria. É o que tem mais peças. É o melhor elenco. É o que tem. Seria o melhor elenco. Mas é o que tá sendo mais. Acho que não sei se é o melhor elenco. Acho que é o maior elenco, né? O melhor eu já não sei. Eu acho que. Maior em quantidade. Eu acho que o Palmeiras tem peças, assim, de reposição. Mais ou menos do mesmo nível. Só que não tá sabendo utilizá-las quando precisa. Parece que... com o Marcelo Oliveira. Com o Marcelo Oliveira parecia que jogava. Falava, bate uma bola aí durante 90 minutos, vamos ver no que dá. Mas nesse jogo treino foram 2 gols do Barrios. Fala a escalação do jogo de hoje. Fernando Prass, Tietê, Thiago Martins, Vitor Hugo, Egídio, Matheus Salles, Jean, Roger Guedes, não Roger Carvalho, pelo amor de Deus. Muita gente já confundiu, por incrível que pareça. Cleiton Xavier... Jesus. Jesus. Quem tem Jesus não precisa de mim. Gabriel Jesus e Barrios. O Barrios fez 2 gols, o Jean e o Matheus Salles fizeram os outros até o primeiro tempo. Depois não tenho as informações, porque a produção não passou. Hoje tá corneta, né? Ah, mas é porque o jogo começou agora de tarde, né? Não é culpa da produção aqui. É culpa do tempo. É do tempo. O Barrios recusou a convocação, né? Pra ter pra uma sequência treinar, no menos. E eu acho que, tipo, até o próprio técnico do Paraguai meio que convocou ele mais pelo que ele fez no passado do que ele tem feito, né? Porque... E não sendo corneta, porque ele mesmo reconheceu que ele tá abaixo do que ele... deveria render e que ele ficou... Mas eu acho que nenhuma seleção também tá com muita motivação pra disputar essa Copa América, né? Boa questão. Mas um dos motivos do Romero sair é porque ele não está na lista dos 23 convocados do Paraguai. O Romero, que chegou a fazer isso também numa época do Corinthians, recusou uma convocação porque ele estava sendo usado de titular, foi no começo desse ano, se eu não me engano, estava sendo usado de titular e queria ter uma sequência acabou não dando não a sorte que ele certo. Imaginou e não foi mais convocado. Essa sequência foi boa, pegou a sequência da reserva. Mas eu gostei desse toque aí que você levantou, dessa bola que você levantou, de falar dos times que vão disputar o Centenário agora, né? A Copa América do Centenário. Não tem, acho que, nenhum time assim, falando, ah, temos que ganhar, precisamos... Tá, parece mais uma intertemporada. Parece uma intertemporada, tipo, vamos testar umas peças aqui para as eliminatórias. Torneio preparatório. Inclusive, a seleção brasileira tá dando mais ênfase às Olimpíadas, até por ser em casa também. Do que a Copa América. A Copa América tá sendo uma dor de cabeça pro Santos, né? Ah, que é o Ricardo Oliveira, Gabigol e... O... Quem? Ricardo Oliveira, Gabigol... Lucas Lima. O Zeca tá na seleção olímpica. Thiago Maia, não tá não? Thiago Maia. Desmontou o time. Thiago Maia tinha que estar na seleção principal. Gustavo Henrique também. Nossa. Thiago Maia tinha que estar na seleção principal, porque... Nossa, mas Marcos, caramba. Né? Nossa. Pior que o Luiz Gustavo, ele não é. Nossa, você tá inspirado. Ele gosta de conectar os volantes, nossa, né? Pra mim, o Brasil tinha que jogar sem volante de marcação. Joga livre, leve, solto. Precisa Brasil. Marcar. Então, Brasil, quem seriam os volantes? Não, calma, vamos voltar pro Palmeiras. Depois do segundo bloco, no segundo bloco a gente volta. É que eu tô cornetando o volante porque eu tô acostumado com volantes de alto nível e tá difícil, né? O quê? Você tá acostumado com no Brasil? Ou... Ralf. Ah. Paulinho. Ai, Deus. Socorro. O Christian. Cadê o Matheus Salles? Antigo Christian. Também tem que reclamar, o... né? O Rincon e Vampeta. Nossa, mas você tá indo atrás. Nossa. Não. Voltando ao Palmeiras. São só volantes que jogaram no Corinthians, né? Você... Não, é historicamente... Tendencioso. Tá, não, é que as duplas de volantes do Corinthians são muito... Ainda teve o Mascherano. Mas voltando pro Palmeiras, essa questão da volância do Palmeiras, você acha que o Cuca vai conseguir resolver agora nesses primeiros jogos? Eu acho que o Cuca vai... Eu acho que a questão é assim, o Jean, que a gente vê, o palmeirense vem contestando, vem reclamando da... E o relógio não para. O relógio não para. Vem contestando que não tá sendo o Jean do Fluminense, mas eu acho que, por exemplo, o Matheus Salles, ao lado do Jean, deu esse equilíbrio ali na volância, porque o Arouca... Não veio em 2016, está em algum lugar, a gente não sabe ainda. E o Thiago Santos, a gente sabe que tem suas limitações na saída de bola. Então, por enquanto, é a dupla ideal para o Palmeiras. E eu acho que o Cuca vai fazer as modificações, porque ele também tem essa coisa de sempre mudar o esquema tático, dependendo da equipe que ele vai jogar. Ele sempre fala, foi assim. Fala. A polêmica que eu quero perguntar para o Betão, se ele acha que sobrou algum racha elenco aí no Palmeiras. Porque o Cuca rodaram boatos aí de que o Robinho seria um racha elenco e o Zé Roberto. Continua, né? Eu acho que, pelo menos a questão do Zé Roberto, a gente sabe da carreira dele que ele sempre foi uma pessoa muito... Íntegra e correta. Eu acho difícil. E de grupo ainda. Sendo que todo mundo lembra... Bate no peito. E todo mundo lembra dele como um ótimo companheiro de equipe. Agora, o Robinho, eu não sei, boatos, mas eu também acho difícil. Eu acho que ele poderia até ter uma chateação de ele, por exemplo, eu tenho nove assistências e dois gols e ainda assim eu sou substituído vaiado. Então, sabe? Mas você acredita que teria outro motivo pra ele ser vaiado, pra ele ser vendido? Porque ele não tava jogando, ele não era um jogador ruim. Eu acho. Ele tava sendo até, em alguns momentos, ele foi decisivo pro Palmeiras. Não, eu acho que ele foi decisivo pro Palmeiras até certo ponto nessa temporada. Só que a questão é o seguinte, teve momentos, até eu posso citar um jogo lá atrás. Cita. Do Rosário na Argentina. Estão lá atrás também, não, né? Mas... Sei que você fosse falar de 90. Não, o Marcola que tá nostalgia hoje. Que ele poderia ter soltado duas bolas num contra-ataque, ele segurou, não levantou a cabeça, que é normalmente um que o meia deveria fazer e que ele não tava fazendo, mas depois fala, mas ele deu duas assistências, mas ele poderia ter matado o jogo pro Palmeiras e acabou não fazendo isso, então acho que era essa questão de ser um meia decisivo, ele tava fazendo as coisas, mas não tava sendo decisivo na hora que precisava, por isso que eu acho que houve a troca e tudo mais. Muito obrigado pelo esclarecimento. De nada. O Palmeiras só joga agora no sábado contra o Atlético Paranaense às 4 horas da tarde. Às 4 no Allianz Parque. Então vamos ver como é que vai ser esse início de Brasileirão para o Palestra, que não é mais Palestra. Não. Então vamos mudar um pouquinho de assunto novamente, vamos descer a baixada. Nossa, que ânimo. E vamos para o Santos. Bora, vai. O Santos foi por último, mas não é menos importante do que os outros grandes de São Paulo. Hoje ele entra em campo pela Copa do Brasil e enfrenta o Galvez do Acre. Timaço! É um time muito comentado hoje no Brasil. O Santos que está tá fazendo cada né? tour, hein? Grande foi, teste foi pro Amapá, pro Santos, agora foi pro Acre, deve estar tá feliz. É um bom teste pro time reserva do Santos. É um bom teste pra ver o que vai ser aí pro brasileiro. Nossa, porque o Santos hoje vai jogar com o time reserva, vai poupar todos os seus titulares. E o centroavante titular... Seria titular hoje. O Joel, ele pegou cachumba, mais um da lista dos cachumbentos. E ele não vai entrar em campo hoje. E o Santos vai entrar com algumas novidades aí, hein? O Daniel Guedes, ele vai ter a chance de ser novamente titular depois de 9 meses. Muito bom. É um jogador muito comentado aí, né? Que pode substituir aí o Lucas Lima pra, no futuro, quem sabe, né? Um garoto aí, jovem. É uma aposta, uma né? Uma aposta. O que o Santos não para de fazer é subir moleque da base. E vem dando certo, né? É, e vem dando certo. Tirando, faz tempo que não dá errado. Quem foi que perdeu aquele gol contra o Aldax? Nilson. O Nilson. Não, contra o Aldax. Ah, o Ronaldo Mendes. Nossa, aquele lá, pelo amor, hein? Foi o Ronaldo Mendes, né, Flavião? Lembrou o Nilson, Flavião? Ei, Flavião. Lembrou. Gente. Lembrou do Nilson, deu até um friozinho na hora. É, não deu muito certo porque acabou sendo eliminado, né? Mas tudo bem. É, voltando a falar do Santos, o Valencia também voltou a ser relacionado pro jogo Nossa, de hoje. Nossa, nem sabia que ele Valencia. Tava no O Valencia é mais de vidro que... Não sei, viu? Mais de vidro que o Renato Augusto. Eu acho que ele e o Carlinhos ali estão no páreo. Eu nunca vi um jogador se machucar tanto. Desde a época também. Do Fluminense, ele se machucava toda hora. E o Santos contratou. O Felipe Gabriel. Nossa, que? Felipe Gabriel... Não. Jogou 20 minutos só? 25. Ah, entendi. Jogou não, muito. Em 365. Hildo. Hildo, por favor, não, respeite o mito. Mas o Hildo é azarado também, né? Ah. Ele tava melhorando. Nenhum desses, só o Nilson. Não, ele, mas o Hildo tava melhorando e tomou uma entrada no treino do cara. Tipo... De quem? Do Edilson. Edilson. Nossa. Foi o carrinho com a barriga ali, né? É, foi com a 51 o grande Edilson. O herói do Hexa. O herói do Hexa. Não, tá. Vamos voltar ao Santos. Vamos falar do Santos, né? Porque o herói do Hexa foi forte de novo. É, o Santos também que fechou a contratação do meia Emiliano Vecchio. Até 2020. Da onde ele veio? Ele veio de um time aí que não foi colocado na produção. Ah, de um time aí, né? Não. É, ele foi pra Arábia. Sempre o Flavão nos salvando aí. É, acho que é sempre Santos. Qatar alguma coisa, FC. É alguma coisa. Qatar. Assim. Qatar, é do Qatar. Qatar alguma coisa, eu achei que você tava falando de Qatar alguma coisa. Não, eu... O país Qatar. Eu queria perguntar aqui, não sei se eu vou deixar vocês na fogueira aí, se alguém lembra. Mas o Santos não contratou um jogador do Barcelona, na categoria de base? Caramba, é verdade. Não. Quem? Max Rolon, isso aí. Rolon. É, boa. Rolon tá no desodorante lá, porque olha... Boa, Flavião, sempre boa, Flavião. E tem mais uma notícia aqui do Santos, que ele colocou o preço do Gabigol em 50 milhões de euros. Até aproximadamente 200 milhões de reais, hein? É, eu acho que fez o correto, fez o que o Corinthians deveria ter feito, né? Com quem? No final... Com grande Renato parte Augusto, do elenco. Ah, com... tá, mas não ia ser vendido a tanto assim. Não, esse preço, mas tem que segurar o jogador. O Santos segura o Lucas Lima, segura o Gabigol e eles têm propostas boas. E o Santos acaba ganhando muito mais dinheiro com os jogadores que o Corinthians sabe fazer negócio. Era isso, ele tirou as palavras da minha boca, era isso que eu ia dizer. Muito bom. Mas desculpa. O Gabriel, ele ia conseguir fazer uma boa temporada, vem fazendo uma boa temporada no Santos... Mas vamos ver qual que vai ser a sequência dele, que foi convocado para a seleção brasileira junto de Lucas Lima e de Ricardo Oliveira. Ele que vai perder um turno, né? Praticamente, se ele do Brasileirão. For, provavelmente ele vai ser convocado para as Olimpíadas. O Gabigol. Para as duas competições. É, não, vai... Não, as Olimpíadas e a Copa América vai quebrar perder, em média, uns 18 jogos. 18 jogos, é, um turno. Um turno. Fora o que ele pode se machucar ou ser suspenso. Não, o Santos vai ter que se virar muito forte durante um turno, porque vai estar cinco muito peças. Focado. É, e pode... O Rolon. Mas tem Max Rolon aí, jogador do Barcelona. E pode perder aí talvez o Lucas Lima e muito provavelmente o Ricardo Oliveira pra China. Que né? também vai pra China. A China que pega todo mundo, deixa escapar nada. Epa. Tá complicado, hein? China. Quem que vai se safar da China aí? Todos os times estão torcendo para não serem campeões, porque a China leva todo mundo dos times campeões. É, então é isso. Hoje o Santos vai jogar lá no Acre contra o Galvez, um time... Tá em evidência, né? Não sei mesmo, ouvimos não. todos os dias falar sobre esse time. Meu Deus. Meu. Bom... Não, essa informação foi... Ele vai abastecer os atacantes, né? O centroavante do time do Acre. Os atacantes. Vai fazer o pivô servindo... Querido ouvinte que não sabe o motivo das risadas, é porque o centroavante do time do Acre, que eu não me recordo o nome, é frentista. Galvez. Não, o Galvez é o time. Então nome do time. O centroavante do Galvez é um frentista. Sensacional. E então ele não é um jogador profissional, não vive disso. Não. Ah, ele pode ter duas profissões, tadinha. Não, acho difícil. Imagina igual os jogadores do Haiti, né? É, o do Haiti não, da... Do Taiti. Do Taiti, né? Taiti. Que jogou a Copa, das Confederações. Tinha os jogadores semi-amadores ali, que foi muito bom de ver em campo, levando cada goleado. Foi bonito. Uma bela participação aí. Bom, vamos encerrar o assunto aí do Santos. E os palpites? Pro Santos? Pro Santos, O Santos joga hoje, contra o Galvez. Contra o Galvez, verdade. Opa! Vai, vamos lá, Luiz. Eu acho que é a oportunidade da vida do Galvez. Eu acho que eles vão bastante motivados, então 3-0 Santos. Muito bom. Uma motivação vai levar a sair dos adversários. Eu acho que vai ser 2-0 pro Santos, vai conseguir acabar essa segunda fase aí, tranquilo, sem jogo de volta. E você, Betão? 1-0, Galvez. Você quer o jogo de volta, você quer que eles viajem até aqui. Pô, os caras vêm do Acre pra Vila Belmiro, imagina o quanto esses caras vão ficar felizes. E você, Marcos? Eles não vêm do Acre? Ah. Vem! Eles são do Acre, eles vão vir da China. Não, mas tá focado o jogo vai acabar lá. O Santos foi viajar pra lá, não foi? Sim, foi. Mas se então, tiver o segundo não jogo... Não vai ter o segundo jogo, sejamos realistas, vocês são os fanfarrões. Vai ser 7-1. Não. 7-1. 7-1 só toma. 7-1 e vai ser o gol mais comemorado da história do clube, do Galvez. Muito bem. Com essa boa informação do Marcola, vamos terminando o primeiro bloco do programa. Então, vou parafrasear o outro apresentador, Vitor. Vai tomar sua água! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. life keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Estamos de volta! Muito animados aqui com o José fazendo uma de palhaço, colocando o microfone no nariz. Oh, oh, muito carai. Bom! Que delicadeza do nosso amigo! Caraca! Vamos falar agora de Copa do Brasil, né, Betão? Copa do Brasil que hoje tem CRB e Vasco da Gama. O Vascão, os dois campeões estaduais. Bicampeões estaduais. Bicampeões? Bicampeões. CRB ganhou lá em Alagoas e o Vasco lá no Rio de Janeiro. Quais são as previsões para esse jogo? O Vasco consegue sair e com um bom resultado e se classificar já nesse primeiro jogo, Luiz? O Vasco vai com o time titular ou reserva? Vai com o time titular. Todo mundo que tiver sem problemas físicos vai jogar, ou seja, time titular. Eu acho que o Vasco vence, mas o CRB vai atrapalhar um pouquinho os planos do Vasco de eliminar o jogo de volta, então eu acho que 2-1 pro Vasco. Muito bom, já deu os palpites, já 2-1, então não vai terminar aí, vai ter o jogo de volta. Vai ter o jogo de vai volta. Vai ter o jogo de volta, e o CRB que tem o Neto Baiano, hein? Eita. Aquele jogador grandioso que está lá no CRB. Decaiu um pouquinho, até um, né? Pouco tempo atrás tinha Marcinho Guerreiro no Marcinho Guerreiro. Cada nome que arrepia. O tinha o centroavante Zé Carlos, matador. Ano passado fez um monte de gols. Nossa. É sério. Foi, não, eu sei. Fez uns 13, 14 gols na Série B. 17, na verdade. Ó, é. Cabeça não tava 17? 17. Muito bom, hein? E aí, você acha que o Betão vai passar? Eu acho que o Vasco passa. Já no jogo no de hoje? Primeiro jogo. No primeiro 3-0 jogo. 3-0 Vasco. 3-0 Marcola. Eu acho que o Vasco já elimina o jogo de volta também. O Vasco vai sobrar na Série B, eu acredito. Tá jogando muito bem, então acho que vai ser 3... E tá invicto na temporada ainda. 3-1. Tá invicto há 27 jogos. 25 pra 26 jogos. 25 pra 26. Tô acertando bem os números. Muito bom. Humanas, exatamente. Será que vai superar aí a o Barcelona? Juventus? Não, o Juventus. É o líder mundial, né? Quantos que são? Quantos jogos, vocês sabem? 41, se eu não me engano. Não, vai. Vai, Série B tá aí, cara. É, Copa do Brasil que é também. Série B. É, mas a Copa do Brasil só vai voltar no segundo semestre depois dessa. É verdade. Dessa. Só que não vai, Marcos, não é Marcos, assim a Copa tá do Brasil também. Juvenil, não, não tô falando você, a Copa Marcos. Do Brasil. Não, mas segunda não é, divisão. Não, mas não é assim a segunda divisão também, não é, é. Um parque de diversões. É. O Vasco vai sobrar, certeza. Vai sobrar, mas não vai... Os times da segunda divisão estão um patamar muito longe eu do, da primeira divisão. Eu acho que o Vasco volta pra primeira divisão ali com umas 3 ou 4 derrotas no máximo. Nossa, é, acho, exatamente, no máximo. Também acredito vai ser muito, vai sobrar muito. E outro jogo que temos hoje também pela Copa do Brasil é América Mineiro e Bahia. Em América, ou seja, Independência. Na Independência. Em América. E aí, Betão, você acha que vai dar América ou o Bahia vai tentar complicar as coisas lá? Eu acho que é um jogo muito equilibrado. O América vem com muito mais moral que o Bahia, porque o Bahia acabou de perder o título estadual pro maior rival, Vitória. E num jogo muito polêmico. É, que não teve pênalti pro Bahia. E no primeiro jogo teve um pênalti pro Vitória. E que não aquela foi, coisa aquela toda. Briga estadual. Mas eu acho que o América, por estar com moral, ele faz um resultado positivo. E obviamente tem o jogo da volta na Bahia, porque teria que o Bahia ganhar, né? De 2 ou mais gols pra... Exato. Então eu acho... Meio estranho, né? É, Bahia, bastante estranho. É a CBF, né, gente? CBF tá aí. É acho que dá tradição, né? Pra organizar. O Bahia é muito mais tradicional do que o América. Olha só, hein, torcedores. Do América. América. Foi do o Luiz América. Otávio que falou. Foi o Luiz Otávio, cobrem ele, mandem no Facebook dele. Mandem lá suas indignações. Ele já faz Rua Piauí. Não sei o número. Ah, Rua Piauí no Facebook. Seu... Não, tô falando aqui mesmo, no Porta Vai cobrar torcida organizada quando vier jogar. Oitavo andar. Os jogos contra os paulistas. Ele tá se entregando. Oitavo andar, sala 82, hein, por favor. Passa o Whats. Passa o Whats, não. O Whats é só com a mãe de Ná, que a gente passava. E nada recebia. Bom, falamos muito do... Não, mas... Oi. Pera. Fale. Você quer falar também? Não, eu quero, porque eu acho que o América vem forte pra disputar a primeira divisão e vai ser tranquila a classificação contra o Bahia. Muito bom. Obrigado. Eliminou o Cruzeiro e foi campeão em cima do Atlético e não foi um jogo só, porque o jogo só dá pra ter aquele negócio da sorte, que foi o que o Aldax teve contra o Corinthians. Mas eliminou em 2 jogos e então eu acho que vai ser sem problemas esse jogo. Bom, palpites? Palpites pra quê? É, 2x0 América. Vamos dar uns palpites. Ah, gente. Palpites do América. 3x1 América. 2x1 América. 2x0 América. 1x0 América. Vai ser sofrido, vai ter o segundo jogo e a torcida do Bahia vai comparecer e vai passar pra próxima fase. Nossa. Eu acredito no Mandina. Bahia. Bahia. Já saímos. Vamos sair da Bahia, do Brasil e vamos para a Europa. Vamos pegar o aviãozinho aí e tocar aquele hino bonito. Toca aí, Fabião. Me sentindo também. Exatamente, primeira classe aqui. Vamos falar então de jogador de primeira classe. Opa! James Rodríguez está sendo especulado a sua venda para um clube X. Um clube X será vai comprar o James Rodríguez. Você acha que o Real Madrid vai sofrer essa... O clube X... Luiz, você acha que o Real Madrid vai sentir muito a falta desse meio de campo ofensivo? Ah, ele não vem demonstrando bom futebol há um tempo, né? Desde que chegou ao clube, não vem demonstrando bom futebol. Eu acho que o Real Madrid... E também ficou bravo quando foi pra reserva, né? Ficou exatamente. Todo revoltado com a situação. Então eu acho que o Real Madrid não vai sofrer muito pela saída do James Rodríguez, não. Vai só lucrar, eu acho. Bom, vamos sair dali e vamos falar de campeonato inglês. Inglês. Hoje teve um clássico na Inglaterra. O clássico atual, vai. Então tá bom. Liverpool e Chelsea. Chelsea, que acabou empatado em 1x1. Com gol do Benteke aos 48. Do segundo tempo. Você ficou feliz, né, Capitão? Ô, animadaço. Mais animado do que o pato no banco de reserva do Chelsea. Eu vi que pode ter uma troca ali, né, entre Lucas Barrios e Alexandre Pato. Não. Nossa. Especulação. Cara, o barulhinho da bomba. Bomba. Pera aí. Olha a bomba. Bomba atômica essa daí já. Essa bomba aí. Meu Deus, hein? Nossa, Barrios no isso, Corinthians. Né? Não tem centroavante mesmo? Ah, mas o acho Pato que não tem mais clima. Palmeiras sairia ganhando, hein? Eu acho que nessa. Sem dúvida. Ah, mais um Valdívia? Ah, não. Não, mas o Valdívia não jogava porque ficava machucado. Ah, mas é. O Pato não se machucou. Ah, no São Paulo o Pato quase não se machucou. É capaz do Pato jogar só pelo rancor que ele tem do Corinthians. Ah, com certeza. E é capaz de marcar bastante gol, hein? Sim. Em cima do Corinthians vai se motivar cada vez mais e vai conseguir a motivação dos gols. Então vamos mudar de assunto, vamos falar do francês agora. O Maxwell, lateral esquerdo, não conseguiu renovar o seu passaporte e vai sair do PSG, hein? Senhor. Nossa. Como pode? Como pode? Como pode? Como pode? Mas ele fez um golaço aí nessas últimas rodadas, deu uma caneta e chutou no ângulo, hein? Não, mas o Max ainda é muito... superestimado, você acha? Eu acho que, né, não é o melhor lateral esquerdo. Eu acho ele um bom lateral. Já foi a época dele. Eu acho que para um clube brasileiro seria um bom reforço. Não, isso sim, mas... na Europa, não sei, acho que iria para um time médio. Agora, não conseguir renovar o passaporte... É estranho, né? É cada coisa que a gente escuta que... tudo é para vender estranho. O jogador. Parece sensacionalista. Não, vender não, porque ele vai sair sem renovar o contrato. É. Ele não conseguiu renovar o contrato. Não, então... tipo, ah, é uma boa aí para os times brasileiros aí, que não tem lateral esquerdo. Exemplos de... Corinthians? Não, Corinthians tem. Corinthians tem o melhor lateral esquerdo em atividade no Brasil. Nossa, também hoje tá empolgado, hein? Marcola tá empolgado, hein? Não cornetei, vocês estão reclamando? Quando eu corneto, vocês reclamam. Quando eu falo bem, vocês reclamam também. Mas quem que é? O Wendel? O Wendel? Wendel. Não, é Guilherme É o melhor Arana. Goleiro, né? O melhor é o reserva, entendi. O melhor é o Guilherme Arana, o segundo melhor é o Wendel. Ah, entendi. Tá, os papéis estão invertidos no time, então. É igual o Cássio e Walter. Só que o Cássio não é o segundo melhor. Ou seja, se o Corinthians jogar com o time reserva, ele papa tudo, né? Chegava na semifinal do Paulista, certeza. Cravo. Pelo menos nas quartas. Na semifinal do Paulista e o Corinthians chegou, né? Nas quartas, com o time... não, o time não, reserva. Tá só diminuindo. Calma. Pera. Se você dividisse o Corinthians em dois, os dois chegavam pelo menos nas não, quartas. Não, eu não entendi, pera aí. Eu também não... Pera, vamos chegar nesse lá, raciocínio. Vamos tentar. Pega o time reserva do Corinthians e coloca, por exemplo, o RB vamos Brasil. Vamos voltar pra Inglaterra com o Leicester. É, o time titular do Red Bull é o time reserva do Corinthians. Tá chegaria bom. Na semifinal. Eu não consegui entender nada do que não, você falou. Tá bom, Marcola. Raciocina, capita. Raciocina, justamente por isso que eu não tô entendendo nada. Não tá difícil hoje. Eu desenho pra você depois. Muito obrigado. Adoro colorir. Vou colorir seu desenho. Muito obrigado, vou ficar esperando. Vamos falar agora na Inglaterra mais uma vez o Leicester. Ninguém sabe falar esse nome. Leicester. Muito obrigado. Obrigado. A torcida do Leicester pediu uma estátua do técnico Ranieri. Justo. Justo. Justíssimo. Totalmente justo, né? Todo mundo... E vai renovar o contrato por 4 anos para ganhar até 75 milhões de reais ou 15 milhões de libras, porque a seleção italiana quer o Ranieri para a Copa do Mundo de 2018. Nossa, mas acho que, né? É de contestado não, já, a primeira opção. O pessoal empolgou lá. Empolgou, é. O Ranieri, beleza, foi um caso atípico dele e do time, né? Mas vamos lá, vamos parar um pouquinho, vamos... pensar sentar, um pouco, vamos pensou. Descer pra terra, que não é assim. Mas ontem o Vardy também falou que ele não vai sair do Leicester. Até pingar dinheirinho na mesa, né? Não, ele falou que pela gratidão ao time ele não vai sair, porque tudo que ele conquistou foi no time e não tem dinheiro nenhum que pague ele sair de lá. Então veremos. Eu acredito nisso. É que eu acho que... Hashtag eu acredito. É uma conquista que vai entrar pra... vai ficar por muito tempo sendo falada, sendo lembrada, porque vai demorar pra se repetir alguma coisa parecida, assim. E vai ter... Gol Rubens. Ah, Rubens. É verdade. Igual... sentiu uma alfinetada? Guerreiro, né? Eu lembro do Guerreiro, exatamente. Robinho, opa, essa mesmo. Ah, esse daí agora foi com dor no coração, hein? Outro exemplo aí recente é do Hummels, né? Hummels. Que quando o Götze saiu, o Hummels criticou bastante o Götze e acabou fazendo a mesma coisa. Falando ainda um pouquinho, entrando nesse assunto do Hummels, Bayern e Borussia, é sempre pré-final de alguma coisa que o Bayern vai lá e rouba alguém do Borussia. E sempre com um confronto entre eles na final. Em então, alguma final. É, e a torcida do Borussia ficou bem revoltada com o Rúmel, tanto que falou no último jogo em casa do campeonato, falou, tira a faixa de... colocou uma frase assim, tira a faixa de capitão porque você não merece. Foi vaiado o né? tempo todo. Foi um dos melhores zagueiros e achados do Borussia na época que tava que ele já ele saiu do Bayern por causa do Breno. Por causa... O Breno que se machucou ontem. Só volta no que machucou não, né? Ele vai reorganizar ele o seu joelho. Ele se machucou em fevereiro e tentou um enxerto no joelho. Enxerto? Um enxerto. Não me peça pra explicar o que é que eu não vou saber explicar. Não. Eu gostei da palavra. Bonita. Pomposa. E tentaram ali através desse enxerto. Enxerto. Não deu certo e agora... É uma artroscopia, não é? Não. Ligou. E não deu certo e aí ele vai ter que refazer essa cirurgia e só volta em 2017. Ótima contratação, juntamente com o Lugano, que não está fazendo absolutamente nada no São Paulo até agora. Então vamos acabar com esse assunto futebolístico e vamos falar de outros dois esportes. Vamos falar de UFC, que o Anderson Silva... Não está mais no UFC 198, não é isso, Marcola? É isso mesmo, o Anderson Silva mais uma vez sai do UFC nas vésperas do evento. Esse aqui tá para ser um dos maiores eventos que já aconteceram, talvez o maior que já aconteceu no Brasil, por culpa dos grandes lutadores que lutarão. O Jacaré vai enfrentar o Belfort, o Verdun vai defender o cinturão. E a luta do Anderson Silva seria talvez a maior expectativa. Não seria o evento principal, mas seria a maior expectativa da torcida. E infelizmente ele se contundiu e não vai lutar. Então, justamente. Vai ser aonde? Vai ser em Curitiba. Vai ser na Arena da Baixada? Vai ser com 45 mil pessoas, é esperado o público para esse evento. E os e tem a estreia da Chris Cyborg também no UFC. Chris Cyborg é um robô? Chris Cyborg deve ser provavelmente a melhor lutadora do mundo. Vai e o Dana White não queria... A Honda já foi desbancada. Oh, o robô contra o Dana White não queria contratar ela porque... Pelos boatos de que ela faz uso de esteroides tal, e tal. Mas acabou cedendo a pressão e contratou. E ela vai fazer sua estreia nesse evento. E os torcedores... Vai massacrar? Não dura 15 segundos a luta. Nossa. Que é isso? 15 segundos? Olha o cartel dela, tudo vitória assim. Cartel, me lembro outra coisa, mas tudo bem. Um minuto. Tudo bem. E os torcedores que se sentiram lesados com essa saída do Anderson Silva vão poder pedir reembolso do dinheiro gasto nos ingressos. Então, uma atitude bem ética. Bonito. Bem ética. Quem quisesse ver a luta. Então, é que a Arena da Baixada, né? Arena da Baixada dá uma mesclada aí. Mas exatamente. Eu acredito que não vai haver muitas pessoas que façam isso, porque tem outros grandes lutadores no evento. E uma última informação, vamos para o basquete. NBA, Oklahoma City Thunder conseguiu uma conquista muito boa para a série. Venceu o terceiro jogo. No Texas. No Texas. Conseguiu abrir 3-2 a uma vitória de se classificar para a final de conferência, provavelmente contra o Golden State Warriors. Não é isso mesmo, Beto? É, o Spurs ontem... O Thunder conseguiu surpreender, de certa forma, não porque não... A série sempre esteve equilibrada, cada equipe já quebrou o mando de uma equipe na série, só que ainda assim o San Antonio... Era favorito por jogar em casa e por ter sido uma das melhores equipes jogando em casa. E o Golden State, tá tudo torto. Tudo. O Oklahoma conseguiu... Deu erro. Bugou. O Oklahoma conseguiu a vitória e só depende dele pra ganhar em casa e fechar a série. Mas eu acho que a série vai para o jogo 7 e decisivo em San Antonio novamente. Muita emoção nesse final de programa e nesse final de série também no basquete. Estamos chegando aqui ao final hoje, hein? Lembrando-se. Opa! É isso aí. Você que aí que queria ouvir mais um pouquinho. Amanhã tem mais, às 8 horas da noite, no seu Rádio Mackenzie. Teremos mais programa. Vamos chegando ao final aqui. Betão, qual que é o seu boa noite de hoje? Boa noite. Faça um boa noite bonito. Hoje. Boa noite bonito. Boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Amei as vinhetas novas. E até a próxima. Marcola, seu boa noite. Boa Sem noite, corneta. Ouvinte. Boa noite, Flavião. Boa noite, bancada. Boa noite, Capita. Até Obrigado. A próxima. Luiz. Antes do boa noite, só queria... Me pediram aqui a minha sala, me pediu pra eu divulgar aí o resultado do jogo. Utilidade do Interclasse. Pública. Utilidade pública. Copa 3-2 para o Magic J, que enfrentará o vencedor entre Mamilos. E Tijanto. Tijanto, Mamilos, grande jogo. Magic J então, venceu o Acha Eu Pai. 3-2. Então, já que eu disse aí, um boa noite. Obrigado, Flavião. Obrigado, ouvinte que deve estar nos ouvindo. Muito provavelmente ele estará nos ouvindo. E até a próxima. Então, com a mesa de som de Fábio Rangel e a pesquisa e a nossa produção de hoje de Guilherme Defendaler. Defendaler. Eu vou me despedindo aqui. Uma boa noite para você, ouvinte. Boa noite para a bancada. Boa noite para todos e até a próxima. Rádio Mackenzie.